runway 10, 1017, turn 34, extend. Azul, avião 3, 33, 25, a secundária, a primária 2525? 2510. Grato. Fim de November Alpha, Sol 59, confirmo, parte 4. Gente, autoridade da Backtrack, aposto que virando pista. Fim de November Alpha. Última aeronave que me confirma. O Lima Whisky chama o Sol 121 de sua nova. E no lembrar que mantém a escuta até o corte, é bom, boa tarde. Confirma a mensagem? Confirmando o local de estacionamento, é parte 3 ou parte 5? Cliente, então na bata, guarda-costa, novembro é 4-2-6, Lima Uso. É a Dael, Leda e após direto sprint, meu Pesulu 1-0. Coisa boa, estamos 3 horas. Telefonando, não tem garantia, é o Galhão. 6-3-1-1, confirme somente o POV? 1-5-2, certo? Vai ver. Cliente autorizado via pátio, Índia no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 6, o ajuste 1-0-7, bom voo. Muito obrigado, bom dia. transfer for 87 airborne at 1303. Contact over the departure control 119 at this point. Roger, 10-3-4-8-7, we'll call departure. Thank you, good day. Passing 2500 up to 380. Radio now. 10-3-4-8-7, good morning. Radar contact 134. Climb emitting 4-level-380. Arbor departing. By direct Arbor. Roger, climb maintain level 380. Direct, we're on the Arbor departure. And after Arbor, we'll fly a LAFA 10-3-4-8-7. That's right, sir. You are clear direct to Atlanta, too. Thank you very much, 10-3-4-8-7. Autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 470, via rota conforme outras do 10, SMAP, após direto Lúvito, após conforme a rota do plano de voo. Decolagem da pista 17, após a decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após direto Bridge, outras do Corazão. O controle 119.8 e aciona 5163, o 9426 Lima Whisky. Correto na data com o poder? Gente, então confirma o poder com a torre. Chama agora a torre 1-18.62 para acionamento e táxi. O ajuste no 097 tem um bom voo. November 426 em música. Bom dia. Chame 3-1-3 a decolar pistola 0, vento 190 graus com 03 nós. Puxa, 319, decolada 08, controle 119, decimal 8. 198, bom dia, bom trabalho. Sou para São Paulo, Congonhas, o nível 360, só um minuto, decolado. 1, saída Arbor. 319, bom dia, contato radar para 360, saída Arbor. Saída Arbor, 360, 6319. Vou coordenar para o centro do e-mail. Delta mantendo condições visuais, com o GPA, está livre na flor do farol de Itapuã, mantendo em condições visuais, não pode avistar no campo. Delta Zulu 10 até Bridge, após Delta Zulu 16, Bravo até Zulu, após direto Trive, frequência do controle 1 no 9 decimal 8, decolagem da 10, curva direita, perfil da subida será Tael, Leda e após direto Bridge. Frequência do controle 1 no 9 decimal 8, aciona 5407, Bono 397. Zulu 10, Bridge, Opa Zulu 16, Bravo até Zulu e após direto Trivia. Desvios na proa de Eleva, 6319. 6319 após desvios de Eleva, reportarei, obrigado. Alto 198 ao controle, desconsidera a primeira aerovia, Alto Zulu 10, que vai cumprir a Dael, Leda e após Leda, direto Bridge, Alto Zulu 16, conforme o resto do, da rota do plano. Última prova, Porta 03, Goiânia 397. Guarulhos, flight level 360, send by your AC Cooter. Não, foi direto, você não é 63 ou nono? Ciente 63 ou nono, chama centro 126 decimal 0, disponível. Caso negativo, 128 decimal 8, com fogo. 260, 288, obrigado, me responde. Boa. 2-1, after 3, and then a part of right turn route. The passenger show 110 after right turn. Arbor departure and then direct to Elefa to reach Alpha Zulu 21. Salvador departure frequency 119.80 and the stop code is 5177, go 1983. Okay, please listen to the departure. The departure will be Arbor, Alpha Romeo, Bravo, Oscar Romeo and then Elefa. Echo Lima, Echo Fox Alpha to reach Alpha Zulu 21. Level 360, that's file. I'm going to departure, down to Alaska. clear to point to 3. Okay, 5.77, depart 1 is 199.80, so the 1983. Just confirm the squawk is 5177 and then take off runway 10, turn your right, okay? Okay, after the mark to turn right, I will start more marches down to left on, squawk 5177, so 1983. Go 1983, that's correct, come back right for push back and start. I come back right, I'll push to 1983. Gente, confirma intenções para o pouso, pouso direto no pátio. Gente, está autorizado cruzar o eixo da 190 da presente e aponte para o final da 17 para girar a base, na 17. Gente, aponte para o girar a base, o Mike Echo Delta. Cidade da base para a final, reporte cuidado do pouso já, na, o vento calmo, reporte a sala controlada, o Mike Echo Delta. aqui é o Delta Solo 20, confirma em Bata. Sente, o Mike é o Delta Fight 4, livre frequência, vamos, boa tarde. Ok, Mike é o Delta. O 94-2000 Lima, whisky, livre acionamento, tinha para o táxi. Autorizado chegada Maré, desça 2000 pés, ajuste no 097. Maré, 3296, bom dia, sem identificação, desça 3000 pés, minha chegada Maré, ajuste no 097. Chinei 140, chame só do 121 décimo 9. Mando 350 Recife, meu 140. Autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58. Decolagem da 110, após a decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. O controle 119.8, aciona 5413, o Xané 6140. Xané falando com o SPEC no momento, 6140. Go 1983, clear, push back and start, come back to airport taxi. Clear for push, now report, direct taxi to 397. A bordo, 5. Autonomia? Confirma a autonomia, falhou aqui o rádio. Tá vendo 4 hoje, meia, Lima, Wish, atualizado ataque, tá, é o ponto de espera da 97, ampla ingresso.